um cheiro no teu cangote. Ei, ei, ei. E depois um beijo nesta boquinha. Ei, ei, ei. Não existe no mundo paixão mais forte. Ei, ei, ei. No fim não amo por esta coisinha. Eu vou dar um cheiro no teu cangote. Ei, ei, ei. E depois um beijo nesta boquinha. Queria beijar o teu corpo todinho e depois te abraçar e dar muito carinho. Se você não deixar, eu vou enlouquecer, porque minha vida inteira sonha com você. Eu vou dar um cheiro no teu cangote, baby, baby. E depois um beijo nesta boquinha. Um cheiro no teu cangote, baby, baby. E depois um beijo nesta boquinha, baby, baby. Não existe no mundo paixão mais forte, baby, baby, do que o meu amor por esta coisinha. Eu queria beijar o teu corpo todinho e depois te abraçar e dar muito carinho. Se você não deixar, eu vou enlouquecer, porque minha vida inteira sonha com você. Eu vou dar um cheiro no teu cangote, baby, baby. E depois um beijo nesta boquinha, baby, baby. Não existe no mundo paixão mais forte, baby, baby. Do que o meu amor por esta coisinha. Eu vou dar um cheiro no teu cangote, depois um beijo nesta boquinha. Baby, baby. Não existe no mundo paixão mais forte, baby, baby. Do que o meu amor por esta coisinha. Eu queria beijar o teu corpo todinho e depois te abraçar e dar muito carinho. Se você não me deixar, eu vou enlouquecer, porque minha vida inteira sonha com você. Eu vou dar um cheiro no teu cangote.